Sérgio Reis vai cantar pra nós Boiadeiro Errante. Olá, gente amiga, 7 horas agora, 31 minutos. Amiga, 7 horas agora, 34 minutos. O restaurante Chaminé traz a São José dos Campos, dia 20, sábado, às 22 horas, Calbim Peixoto. Vá vibrar com Calbim na reinauguração do restaurante Chaminé. Reservas de mesas, Praça Gastão Vidigal 90, telefone 211-85. Uma promoção com o apoio da Clube FM. Só sei que todo cabaré. Clube FM. Dois velhinhos se encontrou na rua. Um falou, ô, compadre, tô muito contente. Outro, por quê? Mais um neném em casa. Outro falou, ah, seu neto? Não, compadre, meu filho nasceu ontem. Compadre, você tá com 82 anos falando que tem um filho novo? Abre os olhos, compadre. O velho falou, não, compadre, é simpatia que eu aprendi. Você vê, eu tenho 82, mas parece que eu tenho 18. O outro velho falou, é, compadre, que simpatia que é essa? Ensina aí. É comer bastante pão, compadre. Quanto mais pão comer, mais forte a gente fica. No outro dia, cedinho, lá vai o outro velhinho pra padaria. Chegou na padaria e falou pro padeiro, me dá 20 pão. O padeiro falou, vai ter festa? Não, é só pra mim. O padeiro falou, 20 pão é muito, vai endurecer. Ah, dá 30, então. Lá na Argentina Negra são 7 horas agora, 37 minutos. Cuidado para não perder a sua condução. Atenção, meu amigo, você está precisando de imóveis, visita a Casa de Imóveis Arco-Íris. Lá você vai encontrar conjuntos estofados a partir de 120 mil cruzeirinhos. Plano de pagamento? Até 24 meses sem entrada. Ou 5 pagamentos sem acréscimo, ainda tem 20% de desconto. Casa de Imóveis Arco-Íris, na rua Ginésia Beto Arantino, número 20, no Jardim Paulista. Telefone 2121-64. Ouvindo nosso programa também, está nosso ouvinte Dilma, oferecendo os próximos para Maria. E ela está ouvindo a gente e Eugênio de Mello, né? Vamos oferecer essa música também para Fátima Petinha, também do centro, né, que está ouvindo a gente. Vamos ouvir o Trio Parada Dura. O Trio Parada Dura vai cantar Telefone Mudo, Gilberto Gilmar, Música da Saudade. Certo, Rio Negro, são 7 horas agora, mais 40 minutos. Tocava no rádio uma música assim. Mas acontece, entrei no meu quarto, entrei, dormi, sonhei que tinha ido pro céu. Mas, gente, coisa mais bonita no céu. A hora que eu entrei no céu, vinha vindo São Benedito. Eu falei, boa noite, São Benedito. Nem olhou pra minha cara. Falei, que santo mais orgulhoso. Vinha vindo Santo Antônio. Boa noite, Santo Antônio. Nem ligou. Isso bateu nas minhas costas, era São Pedro. São Pedro tão bonito. Olhou pra mim e falou, você tá cumprimentando errado, filho. Aqui no céu não fala boa noite, nem bom dia, nem como vai. Aqui no céu se cumprimenta diferente. Aqui no céu, você quer ver? Vinha vindo São João, São Pedro falou, ave, João. São João falou, ave, Pedro. Eu falei, um negócio é ave. Dá pra entender? Né? Aí vinha vindo São José, eu falei, ave, Zé. Ele falou, ave, Barnabé. Vinha vendo São Gonçalo, eu falei, ave Gonçalo. Ele falou, ave Barnabé. Aí a hora que vinha vindo Adão, São Pedro mandou ficar quieto. Olha, a gente liga, são 7 horas agora, mais 43 minutos e meio, né? Atenção, amigo, você está precisando de móveis, decida bem. Faça suas compras na Casa de Móveis Arco-Íris. Lá você vai encontrar conjuntos estofados a partir de 120 mil cruzeirinhos, não? Plano de pagamento é moleza. 24 meses sem entrada, 5 pagamentos sem acréscimo. E à vista 20% de desconto, não? Casa de Móveis Arco-Íris, na Rua Genésia B. Tarantino, número 20, no Jardim Paulista. Telefone 212164. Atenção, dona de casa, faça uma visita na loja Nordestão. Lá a senhora vai encontrar de tudo, né? Nordestão, é, confecções e armarinhos, viu? Lá tem camisetas a 1.290, sombrinha pra tacar na cabeça do marido, 5.900, né? Tá barato, né? É, quebra um, compra outro, né? Nordestão, na Rua Siqueira Campos, 89-93-112, aí no centro. Em Jacareí, no Barão de Jacareí, 99, Rua Alfredo Schurig, número 106. E breve, sua filial na Rua Floriano Peixoto, 32, aí no centro, viu? O Nordestão. Vai lá? Vai, então tá bom, né? Ouvindo a gente, a Maria Pereira, do Clube Câmara de Santa Rita, oferecendo as próximas músicas para o seu namorado, Sebastião. Também para o Valperso, Oscar, o Nilson, né? E a Jandira, todo o pessoal. Tá ouvindo o nosso programa também, a nossa ouvinte Sidineia, lá no Vila Ema. Tá aí, né? Vamos prosseguindo com mais música na conversa, né? É o Chitãozinho e Xorodó cantando Casa de Pecados. Mato Grosso e Matias, volte, amor. Novamente estou aqui para revelar. A saudade começou a me invadir. Eu preciso de você. Olha a hora, gente amiga, 7 horas agora, mais 49 minutos e meio. Uma lágrima molha meu rosto, um soluço me sai sem querer. Até mesmo a fotografia dedicada a você carregou, só deixando lembranças amargas, carregando a felicidade, destruindo. Dedicada a você carregou, só deixando lembranças amargas, carregando a felicidade, destruindo o restinho de amor. Vivo implorando pra que você volte, amor. Vê se volta, amor. Não vou cansar de gritar pra que volte, amor. Meu coração vai vibrar. Volte, amor. Meu coração vai vibrar. Olha a hora certa, gente amiga, 7 horas agora, 53 minutos e meio. Ele é sabido. Eu tenho um primo meu que esse tempo atrás veio até do interior, veio do Paraná, que para São Paulo, chegou em São Paulo, imagina você, chegou na rodoviária, eu acho que tava com umas 5, 6 malas, veio para tirar uma sériazinha, 3 anos. Chegou o moço do táxi, ele falou, quanto é que o senhor cobra para levar lá no Brás? O motorista do táxi disse, falou, dá aí 50 cruzeiros. E as malas? As malas não cobro não. Então leva as malas que eu vou de onde? Aí ele saiu, dá uma paqueiradinha na Avenida São João, Avenida Rio Branco, né? É, terno amarelo, bota, chapéu. E... ele ia passando em frente o café dos artistas ali, então no prédio duas moças lá viram ele daquele jeito e começaram a rir, né? Ele tava muito engraçado. E as moças dando risada, ele olhou muito calmo. Aí ele parou em frente ao prédio, olhou pra cima e falou, ô dona, aqui que é o quartel? Ela falou, não é não, caipira, por quê? Porque eu tô vendo dois canhão aí. Olá, gente amiga, são 7 horas e 55 minutos. 7 horas e 55 minutos, vamos tocar a última musiquinha do nosso programa de hoje, né? O Chitãozinho e Chororó vai cantar pra nós uma música muito bonita. Dizem que sou velho, dizem, mas na realidade eu não sou. Ai, ai. Vamos lá, pega, pô, bonito. Querido amigo, 7 horas e 57 minutos e meio. Por aqui nós vamos colocando um ponto final em Clube Sertanejo pela Clube FM, né? A apresentação foi desse amigão de vocês, o Silvio Salles, na sonoplastia, o Rogério, direção geral, foi de Ivone Messa. Entre nós, gente amiga, continua na Clube, nós gostamos de vocês. Graças a todos, até amanhã, se Deus quiser. Rede Zacarias de Pneus, onde o seu crédito é aberto pelo telefone, a hora certa para você, 7 horas 58 minutos e meio. Preço de criança Zacarias, onde preço mais parece brincadeira, olha só. Bicicleta Pantera Superstar Aro 20, 10 pagamentos de 35 mil cruzeiros. A Ipanema, 10 pagamentos de 30 mil cruzeiros. O Ciclo Motor, 6 pagamentos de 190 mil cruzeiros. E a grande vantagem, o Videogame Television, 5 pagamentos de 73 mil cruzeiros. Isso é baba, garotinho. Zacarias, tudo para você e pro seu carro. Clube FM. Notícias. O governador Franco Montoro, acompanhado do secretário Chopin Tavares de Lima do interior, estará hoje no litoral norte. Agora pela manhã, ele visita Ubatuba, apresentando projetos de interesse comunitário, e à tarde viaja para Caraguatatuba, onde inaugurará a estação de tratamento de esgotos da Sabesp. Clube FM. Nelson Gonçalves em São José dos Campos, um programa para quem aprecia a noite, a boemia. Nesta sexta-feira, dia 19, às 22 horas, na Lanchonete Tropicana, Avenida 9 de Julho, 937. Restam poucas mesas. Reserve a sua no local ou pelo telefone 234828. A natureza mais perto de você. Cisne Real Parque. Chalés, quadras-poli esportivas, piscinas. Desfrute você e toda a sua família da beleza natural do Cisne Real Parque. Ligue para 227413 e conheça de perto o lançamento de Cisne Real Parque. Grande venda da moda atual é na Vencedora. Moda infantil, juvenil, jeans e muito mais. Descontos especiais e crediário próprio. A Vencedora, os melhores preços da cidade em confecções. Calçadão e Julião Júnior. FM 103,1 MHz. Sociedade Rádio Clube de São José dos Campos. Tradição não se põe em dúvida. Tradição em bons preços, atendimento e qualidade. Quem tem é o Mercadinho Piratininga. Mercadinho Piratininga tem o melhor preço do Vale do Paraíba e entrega sua compra em qualquer ponto da cidade no mesmo dia. Mercadinho Piratininga. Rua Heitor Oroz, 74, no Jardim Paulista. Carinho e ternura. 103,1 MHz. Clube FM. Você, Roberto Carlos e Julio Iglesias.